escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Bem-vindos à emissão número 112. Perceberam já o trocadilho? Quem é inteligente percebeu. Quem não é inteligente deve ter percebido na mesma. É difícil. Emissão 112 da Escolha Alguém. Escolhes tu ou escolho eu. Neste sábado 12 de janeiro de 2013. Já repararam? 12 de 1, 13. 12 mais 1, 13. Isto há sempre uma ligação aqui. Qualquer coisa que a gente inventa assim à pressão. Não, mas se tu reparas até o dia e o mês faz 112. Ah, o Carlos está aqui. Boa tarde, Carlos. Bom dia, Carlos Bonaparte. Bom dia, boa tarde. Como é que já? Está bom? Está bom, ainda bem, pronto. Ah. E então, hoje é dia 12 e amanhã será dia 13, infelizmente. Dia 13 é o dia em que se celebra o São Gonçalo, que aparecem os capsutos como o Carlos lá embaixo, ali no Cais de Gaia, lá a desfilar. E tu, este ano, és logo o primeiro, não é? Vais subindo de importância. Yeah. Ora bem, pronto ao Carlos Bonaparte, como é que estás? Sentado, obrigadinho. Muito bem, e como é que foi a semana? Semana foi com 6 dias, com 2, inclusive. 6 dias com 2? Que o domingo não contou? Não, a semana foi, não vai ser, ainda falta um dia. É? A semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, não, sexta, sábado, 7 dias. Para mim a semana começa a segunda dia. Ah, segunda, então porquê é que não chama a primeira-feira o dia? Não se chama a primeira-feira, porque a primeira-feira é o domingo. Pois claro, pois claro, pois claro. Não, foi uma semaninha boa, brigadinha. Foi. Mudanças na nossa página e BBB é não diz essas coisas, tem que ser por mim. Que é verdade, foi uma mudança na nossa página. Já praticamente não é disponíveis, só retirei. Aliás, só deixei aqueles que não tinham assim grandes hipóteses de retirar. E pronto, e depois as mudanças no formato da própria página. Com alguns conteúdos, alguns ainda vão ser acrescentados. Estão aí só os tópicos, os links não sei o que. Mas já temos aí uma coisinha que é muito importante e que diz social e que tem os links para as nossas redes sociais. Que bué da night! Isso é de extrema importância. Que bué da night também nasce. E mais? Olha, foi uma semana muito gira em que fiquei a saber que o Google Mais, que é uma pseudo rede social. Pseudo não, uma rede social. Não. É. É uma pseudo rede social, aliás, que no próprio Facebook também passou a ser. Ah, está bem. Já não há redes sociais, só ao Twitter. Não, é ao Twitter. Mas isso não é uma rede social, é um microblog. Exatamente. Então não há redes sociais, pronto. O Carlos chegou à conclusão, apontem aí 12 de janeiro de 2013, dia histórico na nossa humanidade. Não há redes sociais, diz o Carlos. E agora vais explicar porquê. Vou explicar porquê. Então, imagina este cenário. Bem, a parte da defesa da tese. Agora, é uma coisa rápida. Crias um perfil. E no perfil tu chamas-te Antena Web. Tens uma lógica para o teu perfil. Sabes que é o que estás a fazer, não é? Eu sei lá o que é que estás a fazer. Pronto. Ou imagina que crias para o teu local de trabalho. Crias um perfil. Há uma forma de poderes adicionar pessoas associadas ao trabalho. Ver a vida de notícias delas e não sei o quê. Pronto. Ponto 1. Não podes. Tens de ter uma conta com o teu nome. É? Se quiseres ter alguma coisa com o do nome do teu local de trabalho, crias uma página ou um grupo. Na página, tudo bem, tu podes ter o nome da empresa, imagina, sem ninguém saber quem é que tu és, mas nos grupos não. Nos grupos, tu podes criar um grupo chamado, sei lá, Chega Alfabético, que é o nome da empresa, não é? Chega Alfabético e Companhia LDA. Mas, entretanto, se publicas alguma coisa, tens de ter lá o Nuno Miguel. Portanto, não há a mesma... Pronto. Ou seja, então, isto, mais do que ser uma coisa que se aplica agora às contas futuras, eles estão com retroativos. Portanto, eles estão a encerrar contas. Mas, olha, nós encerramos toda a conta. E agora como é que é? Queres encerrar definitivamente ou mudas de nome? Pronto. Isto não é redes sociais. Não é a tua definição de rede social. Para outros será. Para outros não será. Pois. Por isso, para a maior parte não é, porque toda a gente tenta sair do Facebook e já não entra. Muita gente, duas ou três pessoas. Ora bom, é nesta teoria da vida sobre redes sociais que falamos também sobre esta semana, que ficou marcada pela inauguração de uma escola lá na Moraria, chamada Escola Secundária António Damásio. E então, qual é a piada? Diz alguma piada? Da Moraria. Estás a rir porquê? Diz alguma anedota? Não. Ah, então estás a rir porquê? Porque lembrei da Moraria. Quem tem a Moraria? Lembrei da nossa emissão especial e... Ah, mas estou a falar de António Damásio. Quanto ao António Damásio, que... Quando foi convidado, quando perguntaram se poderia ter o nome da escola, poderia ter o seu nome, ele então telefonou para lá para falar com o diretor para combinar certas coisas e tal. Ou seja, traduzindo quanto é que lhe iam pagar para depois. Ele telefonou para a escola e a senhora da secretaria atendeu Escola Secundária António Damásio. Ou seja, eles já tinham um nome não oficial, mesmo antes da inauguração como Escola António Damásio, já tinham um nome, já lidavam com o nome António Damásio. E ele telefonou Escola Secundária António Damásio, faz agora, não? E ela, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu queria falar com o diretor. E ela, sim senhora, e quem fala? E ele, António Damásio. E gera-se um silêncio na chamada. Uns segundos. Depois já passou para o diretor e tal. O António Damásio, ao contar isso, é que percebeu. Eu já devia estar morto. Porque os nomes das escolas, o nome das pessoas já estão mortas, quase sempre. E então, dar a alguém que está vivo... Quando a senhora atendeu António Damásio, ela julgava que António Damásio tinha sido alguém que já morreu. Exatamente. E isto é prova de quê? Que as escolas e os responsáveis pela criação de nomes, ou alteração de nomes das escolas, também ouvem a Antena Web. Porque na semana passada, acho que foi na semana passada, tu falaste no António Damásio, não sei porquê, que ele me perguntaste se lembras quem foi o António Damásio. Eu até respondi, presente do Benfica entre 95 e 98. O Manuel Damásio. Do António Damásio. Ah, pois foi o Manuel Damásio. É burro. Não interessa. Ouviram Damásio. Ouviram Damásio e então coisa. Inspiraram. Ah, deixa cá ver aqui o nome de um escritor. Foram lá buscar o outro Damásio. Aqui um nome de um escritor, de um bloguista, por aqui, aqui na escola. Eles ouvem Antena Web. Ora bem, as escolhonhas de hoje. Escolhonhas? As minhas escolhas de hoje vão seguir uma ordem cronológica dos dias recentes. Vamos começar por uma música proveniente do Brasil. Isto por... Ah, mas antes de ir à música. Quem de intervenção, eu hoje vou mandar crítica. Vamos falar dos outros. Vou mandar uma crítica em relação à comunicação social. Porque esta semana foi marcada também, isto a nível pessoal barra profissional, de... Pela primeira vez, de uma semana inteira sem o meu computador habitual para trabalhar. O que se nota sempre. Quanto mudas de computador, não há as rotinas que tens no outro, não é? Certo? Exato. E até não há certas funcionalidades que eu no computador suplente onde sou não consigo fazer. E... Com isto quero dizer o quê? Já não sei. Ah, quero dizer que estive a ouvir e a ver certas coisas, se calhar se tivesse no meu computador habitual não ouvia. Uma das coisas que me apercebi foi, na quarta-feira, dia 9 de janeiro, terminou um jogo de futebol entre o Benfica e a Académica. E então deslocam-se os treinadores para falar aos microfones das bandas A4, que agora até vai fazer 20 anos, no dia 20 de fevereiro. Então o homem da TV fala com um jogador do Benfica, já não lembro quem foi. Quem é que foi, pá? Não foi jogador, foi treinador. Não, antes falou com um jogador de cada equipa. Pronto, falou com um jogador do Benfica, falou com um jogador da Académica. Segue-se o treinador do Benfica e segue-se o treinador da Académica. Porque normalmente a Liga dá prioridade nas entrevistas após o jogo. Entrevistas à televisão. A equipa vencedora fala primeiro. Falou Jorge Jesus. Nós, a gente, sabemos que nós entrarmos muito bem. O senhor está na cabeça. E a seguir ao Jorge Jesus, o senhor jornalista, não, o senhor da TV, que é um jovem da TVI, termina a missão. Ficamos por aqui, até logo, um bom Natal e até à próxima jornada da Taça da Liga. Próxima jornada, que já são meias finais. E eu pus-me a pensar, o Pedro Manuel, treinador da Académica, não quis falar. Nem falou um adjunto. É que mesmo que ele não quisesse falar, falam sempre um adjunto. Falam uma expulsão. E eu fiquei a pensar. Até porque é obrigatório. Ora, no dia. Obrigatório? Se me quiser, sim. Não falam. Paga tá multa, mas não paga. Não é obrigatório. Pronto. Ninguém vai lá buscar de algemas. Sim, exato. No dia a seguir, eu leio um comunicado da Académica. E entendo tudo. A TV... O Pedro Manuel falou na mesma, mas já em off, em off, em off. Ou seja, a TVI falou com o jogador do Benfica, com o jogador da Académica, com o treinador do Benfica, e depois terminou a emissão. Bravo. Mas, peraí, há uma coisa que eu não percebi. Tu disseste que tínhamos falado de comunicação social. Mas a TVI é algum órgão de comunicação social? Mesmo. Não era o que tu ias perguntar? Não, eu sei que não é. Não preciso perguntar nada. Já defendeu a Chega TV. Agora estás a atacar. Já defendeu a TV? Já. Quando? Quando falamos de Manuel Moura Guedes. Ah, está bem. Defendi Manuel Moura Guedes. Não defendi uma pergunta. Aliás, se bem que a TVI já foi um órgão de comunicação social. Agora não é. Eu compreendo que há certos períodos de tempo, limites, que as televisões, rádios cumprem. Mas, quer dizer, eu nunca tinha visto, se calhar já aconteceu, não estou a dizer que nunca aconteceu, mas na minha experiência, singela e modesta e curta, eu nunca vi um treinador a falar e depois interrompem a emissão e ignoram o outro treinador. E depois, quando o outro treinador fala, já está as câmaras desligadas. Quer dizer, que é isso? Não, mas isto nunca aconteceu assim. E até te digo mais. Por acaso nunca aconteceu, numa situação destas nunca aconteceu. Às vezes aconteceu, imagina, com equipas mais... em que ninguém teve para chatear, pronto. Porque não era da primeira liga, não sei o quê. Mas, porque nem sequer havia também essa organização. Mas, eu lembro-me de uma coisa muito gira. Nos anos 90, às vezes até havia atrasos com as conferências de imprensa. Eles a fazer intervalos para... Não sei se lembras disso. Será as conferências de imprensa? Não havia o sistema de entrevistas rápidas que era. Exatamente, percebes? Mas, ou seja, na altura até ainda era mais complicado. E eles faziam. E acredito que a SIC continua a fazer. Embora a SIC tem, tristemente, uma tendência muito benfiquista. Mas pronto. Acho que a SIC não chegava ao ponto que chegou a essa... Isso para a maioria dos adeptos, todas as televisões são benfiquistas. Não, repara, tu dizes, mas eu próprio sou benfiquista. Eu sei, mas eu tô, se calhar segues a opinião que já ouviste por aí. Não. Eu já ouvi alguns relatos de alguns jogos do Benfica na SIC e aquilo ali de tendência. Bom, tendência ou não, vou eu recordar a minha passagem de ano, já que na semana passada, já sei que na semana passada já houve uma emissão em 2013, mas a prioridade era aqui do Oscar Elliott. E então, eu hoje vou falar sobre a minha passagem de ano, que foi muito baseada, não sei se te contei na altura... Foi muito baseada no Brasil. Então não faz aquela coisa. Brasil. Não, tu fazes uma coisa como se eu não faz. Brasil. Ziu. Não, tem que ser tu. Brasil. Ziu. Ouvi uma... Não vi tudo. Brasil. Sim. Na altura não vi tudo, porque perto da meia-noite as senhoras quiseram mudar para a Casa dos Segredos, mas claro, para ver se ganhava o Fernando Jorge ou o António. E... Mas até às... O que é isso? É chuva? Não. Até à meia-noite menos tal... Chove em Vila Nova de Cagaia na manhã de 12 de janeiro de 2013. Até à meia-noite menos tal estive a ver a TV Globo. Não é TV, o canal Globo que era na TV Cabo. Não é bem a TV Globo original do Brasil. Ziu. E deu um programa chamado Show da Virada 2013, como é óbvio. Abriu logo com o Ivete Sangalo. Esse ritmo, tudo e pode ir bola. Acelera, meu coração, hoje é dia de... Não conheço, não. Ivete, não. Cara, não. És burro. Passaram lá. Eu tenho uma vaga ideia. Isto tens uma vaga ideia de quê, pá? A música, o coração do Acelera. Acelera, arre. Acho que é assim que se chama a música. É. Mas há de passar aqui também na... No Escolhões. Ah, vou escolher para a semana, só para ser mal. E motivo? É porque sim. Motivo? Para evitar que não escolha. Por acaso, Walter, lembrei-me de uma escolha que uma vez fizeste, dos Virgens Suta. Qual é o motivo? Ah, eu sei porque eu não gosto destas músicas. Ou do grupo. Uma vez escolheste isto. Epá, isto é o fim do mundo, pá. É o fim do mundo. Está sendo um... espera que seja. Tenho aqui do nosso companheiro. Ora bem, está a colocar para dentro, que é o tadinho do nosso companheiro. Ele vai fazer um bom barulho. Depois vai estar a brincar com ele e deixar com a intenção ao microfone. Não, mas é que senão vai ter a chuva. Ele não está para dentro da chuva. Se quiser, não está para dentro da chuva, mas não é assim. Ele não está a chuva, está aqui no banco. Tá. Pronto. Sim. O Show da Virada 2013 começou com o Ivete Sangalo. Teve lá gente como a Cláudia Leite, o Luan Santana, a Paula Fernandes, Zezé Di Camargo e Luciano, o Leonardo... DiCaprio? Aquele... Não, o que era do Leandro Leonardo, que morreu o irmão. Ficou... Capital Inicial, Zeca Pagodinho. Como é que chamam aqueles que cantam o... Oi, oi, oi, deixa-me naco duro. O Chenzo? Deve ser. Teve lá a banda Eva, Chiclete com Banana, muita gente, muita gente. Era uma música de um, sempre lá, sempre lá, sempre lá. Só a Ivete que abriu, cantou um bocadinho do Cidade Maravilhosa, cheia, e depois cantou Acelera, hein. Uma das músicas, lá se enviou, já falámos aqui sobre o Brasil, não é verdade? Tá. Eu já falei que desde que começou a Gabriela, comecei a estar mais atento a... à cultura brasileira, ao modo de estar brasileiro. E uma coisa que veio ajudar foi o tal canal chamado Globo, que agora entrou no TV Cabo. E passei a estar atento. Há programas brasileiros que eu vejo praticamente diariamente agora. E está aqui a imagem da próxima cantora na Wikipédia. É uma imagem retirada de um programa que eu vou falar na última intervenção. Isto é tudo, cheio de noção, isto é tudo. E uma das músicas que eu ouvi na Cali, que não conhecia, mais um bom trabalho, mais uma produção musical de qualidade extrema, proveniente do outro lado do Atlântico, de terras de Vera Cruz, é trazida por uma senhora chamada Gabriela Amaral dos Santos. Tem 34 anos. E começou o seu percurso musical aos 17, por aí. Portanto, começou a fazer umas coisinhas, a cantar umas coisas. Cantava acompanhada do violonista Kleber Viana. Pensei que as coisas estivessem no Brasil tão mal há tanto tempo. Conquistou êxito na banda Techno Show. No entanto, com 34 anos, só em 2012 é que lançou o seu primeiro álbum. Foi em 2011 que lançou o seu primeiro disco a solo, intitulado Treme. A música que vamos ouvir, desde logo, em relação à letra, há aqui uma coisa que diz: se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99. Isto deve ser uma coisa. 1,99. 1,99, é isso? Mas lá está, até nisto que parece uma parolice, eles estão aqui à volta para fazer as rimas. É brasileiro. Meu amor era um rio e o teu não formava uma fina cascata. Tumba! 1-0. Meu amor era de raça e o teu simplesmente um vira-lata. Tumba! 5, logo assim, só neste. Meu amor era verdadeiro, o teu era pirata. Olha aqui a defensora antipira, coisa. O meu amor era ouro e o teu não passava de um pedaço de lata. Pumba! Está aí lá, está a repetir. Ah, é? Pois, depois também repete. Isto só tem duas quadras. É como o Ai Se Eu Te Pego, tenho uma quadra e pronto, está feito. Eu não conhecia esta música e também, sinceramente, não conhecia a Gabi Amarantos. Mas gostei. É daquela... Eu lá vou outra vez falar das melodias que vêm do Brasil. Para mim são as melhores do mundo. A melodia... Tu conheces esta música? Que vamos ouvir. A melodia que vamos ouvir... Até já conheci dos anos passados, acho. A melodia... Não, depois foi este ano. Sim. No ano passado, 2012. Pois antes não pode ser conhecido. Pois não, eu conheci logo na altura quando saiu. Esta melodia em si, e é outro motivo, além de fazer reportar à minha passagem de ano famosa, em que eu pergunto onde é que você nasceu? Vila Nova de Gaia, Sul Feita, Maçarão, Miramar, ou São Santo António. Pus-me a pensar se um membro nasceu em cada sítio, sim. Um braço no sítio, um outro braço. Este álbum foi lançado 2 dias depois do meu aniversário, 20 de abril de 2012. E então? Faz-me reportar ao aniversário e... ao aniversário. Ou à passagem de ano. Mas lá está. É a melodia. A melodia desta música entra no ouvido para mim. E eu... Aconteceu uma coisa esquisita com esta melodia. Que nos dias seguintes e nesta semana... Sabes aquela música que estás sempre a cantar? Mas normalmente cantas durante uma hora ou no máximo durante o dia e depois passa. Esta não. Era hoje, era amanhã, era para a semana. Desde que eu ouvi na passagem de ano, já passaram 12 dias. É praticamente todos os dias ando com isto. És my love. Desde enquanto eu me lembro. És my love. Se voltar teu amor na vitrine. Como é que é? Não vai valer. Ele nem vai valer. 1,99. Mas estás a ver esta parte? É muito em si, pá. Esta porcaria entrou. O último motivo, que é um bocado para a galhofa, é que esta música, eu conheci esta música no mesmo dia, no dia 31 de dezembro, foi o mesmo dia em que foi noticiada a mudança do Ismailov para o Porto. Ismailov, Ismailov, se você não quer jogar no Sporting, tu vai valer no Poco Porto 9. Uma coisa só foi confirmada anteontem, ou quarta-feira, ou quando é que foi. Mas a notícia em si, a manchete, surgiu nessa segunda-feira, 31 de dezembro, último dia do ano, a dizer, Ismailov vai para o Futebol Clube do Porto. E no mesmo dia, depois comecei a rir quando comecei a ouvir esta música. Até deixei a mesa onde a família estava e aproximei-me da televisão comecei a ouvi-la. Ismailov. Afinal, lá do Brasil também veio as notícias cá. Claro. É que aquilo já não tinha sido gravado, sei lá quando, o show da virada. A Gabi Amarantos, que ela juntou Amaral dos Santos, juntou Amarantos. E Gabriela transformou-se em Gabi. Também foi por causa do nome dela que eu escolhi. Descobri agora que era Gabriela. Ela traz o segundo single do álbum Treme, lançado a 20 de abril de 2012. Nomeado para o Grammy Latino 2012, na categoria de melhor álbum de música regional ou de raízes brasileiras. É faixa número 3. Compositor chama-se Veloso Dias. Vamos ouvir Gabi. Vais dar alguma coisa? Não. Vamos ouvir Gabi Amarantos com. Ai, caralho, 20 minutos. Com a música És My Lobby. Está no Porto. Era verdadeiro, o teu era pirata. O meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio, e o teu não formava uma fina cascata. O meu amor era de raça, e o teu simplesmente um vira-lata. It's my love. Botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. It's my love. It's my love. Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio, e o teu não formava uma fina cascata. O meu amor era de raça, e o teu simplesmente um vira-lata. It's my love. It's my love. Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Fala. O Brasil, eu agora dou por mim até a falar às vezes, não é falar com sotaque, mas o modo é de... É falar com sotaque. O modo das frases e... É falar com sotaque. A maneira como se constrói as frases, às vezes até põe uma parada a Brasil, Brasil. Numa semana foi marcada também pelo regresso da minha amiga, agora já casada. O regresso do... às conversas com a minha amiga do Brasil. Brasil. Diz ela que agora a vontade é voltar ao Brasil. Gostava de ter ficado por lá. A minha felicidade e minha cabeça está lá no Brasil. Brasil! Também aqui em Portugal estamos em crise. E eu disse assim, é nunca que eu queria regressar a Portugal, sabe? Não. Mas eles lá saberão. Saberão. Fala aí, és mais nobre. Ora bem, eu vou trazer uma música chamada Secretário. Secretário! Mas esse não trocou o Sporting pelo Porto. Pois não, nem o Porto pelo Sporting. Pois não. Esse é daqueles jogadores que jogou sempre que me lembro, pelo menos só lembro do secretário no Porto. Não. Teve não? No Real Madrid. É sério? Teve no Maia. O secretário no Real Madrid? Sim. Oi. Um português chegou-te lá fora. Oh, antes dele já tinha estado o Futre. E o Rui Barros. E o Paulo Sousa também foi antes dele. Paulo Sousa esteve nos Juventus, não foi? Borussia Dortmund. Pronto. Só campeão europeu nos dois clubes. Acho que foi o único jogador até hoje que foi campeão europeu 2 anos seguidos por clubes diferentes. Pronto. Eu só me lembro do secretário no Porto. O secretário foi viagem de ida e volta. Teve lá um ano e fez meia dúzia de jogos e foi assim, embora. Mas esteve no Real Madrid. Jogou no Real Madrid, não foi? Foi. E depois? E o Costa de Nábio, o Entimovte. É, eu sou português, se calhar. Não. Então, como se quer? Tadinho. Não sei o que é que vão fazer. Sim. Estás aí a esmigalhá-lo, depois eu não consigo respirar, coitadinho. Como se quer? A música que vamos aqui ouvir chama-se... Espera aí, a música... Ah, eu faço chover, bem parecia. Fugiu-me aqui o nome porque só me lembrava do nome do grupo. A música... Ora, o grupo já agora chama-se Calcinha Preta. Ora bem, ao contar de ti... Vou cair lá para fora. Não, ok. Ao contar de ti, eu acho esta música uma das melhores paralices que já se fez na música brasileira. O Vai Chover ou não, o Ismael? O Ismael. Ah, é? Eu gosto da música. Porque, das duas, uma, ou a música foi feita a pensar num jogador, que em parte nem sei se foi ou não, porque o Ismailov nunca esteve no Brasil, não. Oh, ela sabe lá quem é o Ismailov. Eu é que associei ainda por cima porque foi no mesmo dia a notícia. Pronto. Ou então isto é... Bem, a gente falamos mesmo assim, não importa os erros gramaticais, siga. Tu sabes lá como é que se fala do sítio onde ela vem? Ou o sítio que ela quis referenciar ou criar esta letra? Ela ou quem criou? É, e depois isto é... As my love. E o que é que quer dizer? Nada. Nada? Não. És o meu amor, de certeza. Só que deve ser alguma região do Brasil deve falar assim. És my. És a escola superior de música e arte de espetáculo do Porto. És my love. E depois isto é... Ou seja, mai, aquele tem um Y ou tem um... Não, és mai. É mai. Mai é A, ou seja, é M-A-I ou Y, já não lembro. M-A-I. Pronto. És my love. És X. És X. Nem para mais. X, my love. Isso não... Olha, nem o és está certo, nem o mais está certo. É só mesmo... Olha, vamos fazer aqui uma rima, pá. És o meu amor, é o meu amor, não rima, ai, mas olha, vamos assim, és my love, mas porque qualquer me siga. Porque. Foi o tema da abertura da novela, cheias de charme, estou a saber agora na Rede Globo. Nem conheço a novela. Ainda há de chegar cá. Porque realmente é assim. Como é que é explicar? Os brasileiros são muito bons numa coisa. Eles são muito interativos, são muito dinâmicos, mas também têm um defeito. Que eu até aceito. Porque compensa. São os que mais porcaria fazem cantado em português. Há temas que nem é de verdade aos céus. Aquilo é só de lamentar a existência. E esta música, para mim, é uma dessas. É uma das raras músicas que chega ao nível do... Olha, eu nem... Eu nem... A Dança da Lua? Não, isso é outra coisa. Sim, essa ainda é pior porque também tem a ver connosco. Passou na rádio, pá, na Antena 1 no último dia do ano. Foi para ficar bem o ar. No dia 30 de dezembro. Eles meteram lá coisa. Eu bem disse, tu ias trair. Fala-me. Eu não sei sinceramente como é que... como é que é o Jânio Lima e Castro se meter numa dessas. Sim. Continuar. Mas enfim. Isto tudo para dizer... Sim. Ó amigo, lá para fora. Isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer que, pronto, eu escrevo uma música que em parte corresponde, em vários sentidos, a esta. Primeiro, vá, não é propriamente de lamentar, mas chega aquela parte do guardar aos céus. Os Calcinha Preta estava muito bem, até começarem a existir. Depois que começaram a existir, isto foi começar algo do género. Epá, que pena. Ui, que medo. Ai, que susto. Ai, que desilusão. Pronto. Mas só o nome. Sabe, isto em português de Portugal, o nome é Cuecas Pretas. Vocês imaginaram eu e tu a criarmos um corpo assim. Vocês imaginaram na TVI. É plágio. O Miquel Carreira. Sim, quando vai lá um, vai lá a família toda. O Miquel Carreira. Sara Carreira. E eu não sei o que. Depois lá vai um ou outro que ninguém conhece. Mas pronto, mas por acaso tive teve dinheiro para pagar e lá foi. Não sei o que e tal. E agora com a voz dupla. Cuecas Pretas! Pronto. Mas enfim. É aquilo também que se cria no Brasil. E depois é aquela base. A música é uma daquelas adaptações fuleiras para o forró de um tema que por acaso até é bom. Quer dizer, foram estragar uma coisinha. E eles até nem costumam fazer isso. Eles até costumam aproveitar coisas más para fazer coisas boas. E até que eles foram fazer ao contrário. Foram aproveitar uma coisa boa, que é o tema It Will Rain, do Bruno Mars, para fazer uma versão fuleira em forró. Ah, já sei o que é que estava a falar. Eu faço chover. Calcinha preta. Parece aquelas músicas tiras da net. Sim. Que tem um intervalo, o sol da música, e depois tem uma coisinha qualquer exclusivo, not FM. Pronto, e é um bocadinho essa do calcinha preta. Enter. Por acaso não diz enter, não, mas cara, achava mais original ter dito enter do calcinha preta. Mas pronto, está bem. Ainda assim, esta música mas foi... Mas sabes que eu não tenho no show da virada que... Há agora uma tendência a meterem o nome dos artistas no meio da letra das músicas. Ah. Lá no Brasil. Não percebi qual é que é a ideia. É protagonismo. Che che che che che che che che che che che Gustavo Lima para você, por exemplo. Mas olha que Gustavo Lima está muito mudado. Mas olha que essa ainda consegue ser melhor. Sabes, na minha opinião, porque tenho uma letra. Tirando essa parte é mesmo, mas tenho uma letra. Se você... não sei o quê... Ah, essa parte gostava de Lima para você. Essa, a gatinha assanhada... Até o Michel Teló tem mais letra... do Até o Michel Teló consegue fazer uma coisa melhorzinha... Do que... Isto na minha opinião. Eu estou com esta descalcinha preta. Fala sem preta e sou agarrado. Mas agarrado... É falta. É falta, Lost. Pode ser. Pronto. E dá-se aqui uma... Pronto. Ainda assim, esta música foi a última música que eu ouvi antes de deixar esta residência para me dirigir à extinta HFM. Ah. Onde dei uma entrevista polémica em que falei de assuntos como a Universidade de Aveiro. Extinta? Ah, já não há? Não, agora é de placar. Pois. Rádio Placar, sucesso em primeiro lugar. Não tenho nenhuma coisa. É uma rádio amiga. Sempre que eu ligo para lá, então, Carlos Lamparte, como é que vai a sua antena web? Já não ligo para lá desde o ano passado, mas para aí desde novembro. Porque, entretanto, pronto, amanhã eu estou a dormir, ou entretanto estou em trabalho mais ativo e não ligo para lá. Latino é o grupo que dança, canta o Dança Kuduro. Ah, pronto. Mas é, quer dizer, e eu pensei, bem, esta música faz sucesso. Aliás, na emissão especial da HFM, do programa Às 2x3, onde tive o prazer de estar, a minha emissão começa, a minha gravação começa precisamente com essa música. Porque era a música que estava. Era a música que estava a tocar na altura, quando eu saí, peguei e pus a gravar, siga, vamos embora. E até só depois até que descobri que era a It Will Rain do Bruno Mars. E pensei, o que foram fazer com uma música tão bonita? Ai ai. Já parece. Pronto, mas aí até nem foi tão mal. Porque a música All Together Now dos Beatles, pronto. Vá, mas apesar de tudo é dos Beatles. E para lá o que Morreiros a cantar com o Rui Reininho. Pronto, siga. Não está mal. Porque essa menos tem um propósito. E por acaso é uma coisa que eu acho que está... Que eu nem sei bem. Que é, no forró... Qual é, portanto, a lógica do forró? E a gente já vai pegar aí umas músicas que tem aí, que eu achei na internet, e a gente vai fazer uma batida de forró para isso, viu? Internet é Nordeste. Até depois tens aquela música que começa com Sabor de Mulher. Pronto, é bem o calo. Olha aí, pá! Já fizeste ali uma coisa no gráfico. Não é seu, foi ele. Então mandou aí. Espetou-se com o nariz contra o microfone. Ah. E eu pensei. Também esta. Esta música ainda é do tempo. Ainda é do meu tempo, não é? Nesta música que é dos anos 80, até esta foram desgraçar, coitadinho. Mas pronto. Eu sinceramente não percebo, e para mim aquela música é desnecessária. E esta também. As duas eliminavam-se bem. Então começámos bem a emissão para ti, com duas músicas que adoras. Sim. Engraçado. Não, diz. Engraçado teres escolhido como é que é, vai chover? Sim, eu faço chover. Eu faço chover porque o terceiro single da Gabi Amaral chama-se Chuva. A seguir ao Ismailov veio a chuva. Pronto. Que giro. Esta música porquê? Primeiro tudo, porque é isso, foi a música que eu... Me amarro nessa música. Foi a última que eu ouvi. Adoro, muito louco. Antes de ir para a emissão especial. Aliás, para mim foi especial. Antes de ir para a emissão do... Às 2x3 da HFM. E, por acaso, sinceramente, gostava mais da HFM do que da Rádio Placar. Oh. É uma coisa que... Mas desde sempre. Eu pensei que não. Pensei que fosse gostar mais da Rádio Placar do que da HFM. Mas não. Chega-se a esta... Embora, é assim, porque... Sabes quando tu tentas... Imagina, olha, está agora acontecendo com a Rádio Placar, foi o que aconteceu com o Rádio Clube Português. Eles sentaram o Rádio Clube Português, mas já não é a mesma coisa. Nem vai ser a mesma coisa. A Rádio Placar foi... O que foi? Não é o que foi. E o Rádio Clube Português também fez a mesma coisa, percebes? O Rádio Clube Português era o que era. Não voltou a ser. A Rádio Placar também. Se calhar se tivesse continuado, entendes? Mas é a mesma coisa que agora pegarem. Embora eu acho que aí seria diferente. Porque aí seriam os mesmos intervenientes. Era a mesma coisa que agora pegarem na Rádio Cidade e voltarem para o Balém Brasileiro. Mas mesmo assim, eu não sei se seria precisamente a mesma coisa. Não sei, então aqueles espaços lá muda tudo, mas há uma coisa que nunca muda. Às 6 lá vem o programa que fala da Igreja Universal do Reino de Deus e você vai aparecer nas reuniões. Eu sinto sempre aquela voz meio rouca, deve ser passado tanto tempo para gritar. Você, ah, meu amigo, meu irmão, que está deprimido, que não sei o quê, que tem que pagar, não sei... Ai não, essa parte não diz. Que tem que... Uma coisa da igreja, hein? É assim, das 6 às 7 e das 10 às 2 da manhã. Ah, e das 6 às 8 da manhã também. Está-se muito bem. Ah, e mais outra coisa que é... Antes havia um programa que era o... Um programa qualquer do HFM. Que era... Das 7 às 10. E de repente, ou seja, muda o nome do programa, porque muda para a Rádio Placar, mas mantém-se o apresentador, a lógica do programa, mantém-se tudo, só muda o mesmo nome. Ou seja, digamos que a programação da Rádio Placar só se alterou das 8 às 6. Ainda assim, os intervenientes são os mesmos que a Rádio HFM, ainda bem que ninguém foi despedido. Até contrataram um, que é o José Almeida. Se calhar até é o programa que eu gosto mais. Porque é se calhar o que é mais parecido realmente com a Rádio Placar. Pronto. Depois, olha, o programa das 8 às 10 é o sucesso em primeiro lugar. Que quase imita essa música. Pronto. E das 3 às 6, pronto. Depois é a mesma coisa. Das 3 às 6, antes era o... Como é que era? pediu tocou, agora pediu ouviu. Ou seja, não mudou nada para nada com a HFM. Uma coisa que me assustou foi, e estou aqui a falar a título pessoal, uma coisa que me assustou foi quando fica a saber que a Rádio Placar quer ser uma rádio nacional. Nada contra. Façam lá o que quiserem com eles, até fazem um bom trabalho. Mas mais uma rádio nacional. Isto, gente, eu fico tão assustado. Pronto, e agora sem querer desviar-me aqui muito do assunto. Mas eu quando começo a divagar, divago. O outro é o Leonardo DiCaprio, eu sou o Carlos Divago. Pronto. Bom, mas enfim, vamos ouvir a música da Calcinha Preta. A música chama-se Eu Faço Chover. E por cima, ele tá a cantar. Se você me quer ainda... Estou a contar que ele... Está quase a sair. É um bocado essa ideia. Mas pronto, vá. A escolha, porque corresponde ao género. Porque corresponde, para mim, à... Ah, para um isso. Exatamente. E porque, pronto, foi uma música que, apesar de tudo, me marcou. Porque fez parte... Enfim, foi a música que eu ouvi antes de sair. Estava a ouvir, aliás. Estava a começar a ouvir. Foi a música que eu estava a ouvir antes de sair para essa emissão especial. De 10 de abril de 2012. Do As Duas por 3. Na Rádio Gaia FM. Inteiro. Gaia FM, inteiro. Gaia FM, inteiro. Ou mais uma rádio nacional que vai ser inaugurada. Exatamente, é mentira. Acho que sim. Pronto, é isso. Vamos à música? Estou à tua espera. Então vamos lá, música. Aliás, estou à tua espera há 17 minutos e 55 segundos. Tu duraste mais do que eu, portanto. Ah, mas tivemos o resumo da semana e tal, e falar de aberturas aqui, não. Mas quando for assim, dá uma chapada. Então o cão já teve duas ou três, não entendeste? A canção número 2 é trazida pelo cão Calcinha Preta pelo Luz. Calcinha Preta. Baixo. Como é que é? Faço chover. Faço chover. Faço chover? Por acaso fizeste chover hoje, mas agora está sol. Ah, não, música então. Se você me quer ainda, me avise, por favor. Você sabe bem quando a gente quer não deixar. Tem que ficar com você direito, tudo em nome do amor. Pra ser feliz a gente tenta fazer de tudo, seja do jeito que for. Pra ser amada, ser desejada, a gente inventa. Difícil é segurar quando se quer fazer amor. Você me me espera e eu dou logo. preta. Você quer? Aqui ainda a coisa, depois vai chover e não chove. A segunda crítica à comunicação social que eu faço em relação a... Nós começamos bem o ano em relação à comunicação social. Em relação a tudo. O Carlos já sabe quem é que eu vou falar. Quem é aquele inteligente, quem é aquele bêbado do Matos, Nuno Matos, da Antena 1? O gajo afinal não é só nos jogos da seleção. Ele que no meio com a história, lá há uns tempos eu estava a dar um jogo da seleção e acho que contei que é o próprio meu tio... Eu sei que sou um profissional de comunicação social, mas vocês têm que compreender. Os jogos da seleção, a gente não pode ficar assim. A gente não pode ficar assim imparcial, BBB. Isto foi há uns meses. Já foi no ano passado, viu lá. Ele que não vem com histórias. E eu pensava que ele era doente pela seleção e pelo Sporting. Na quarta-feira foi ele a fazer o relato do Benfica Académica. Não tem nenhum. E diz ele. Rodrigo, aqui Rodrigo, que regressou ao Benfica e depois ter jogado no Deportivo. E jogou muito mal, ouvi-te, jogou muito mal, meus amigos, porque eu vi o jogo do Deportivo contra o Barcelona. O que o Messi fez ao Barcelona? O que o Messi fez ao Rodrigo? Ai meu Deus, ele é muito... Ele é estúpido, porque, quer dizer, ele disse logo, ele jogou muito mal no Deportivo. Só viu aquele jogo. Porque se tivesse visto outro, acho que foi contra o Celta de Vigo. Ele jogou tão mal, que foi incluído na equipa ideal do Campeonato Espanhol. Pronto. Foi um dos centrais escolhidos daquela jornada. E eu pus-me a falar sozinho. Este gajo é estúpido. Tem a mania. Quer dizer, viu um jogo. Ainda por cima contra o Barcelona, não é? Que é uma equipazinha. Nunca ouvi falar. E contra o Messi. Nunca ouvi falar desse homem também. Como apanhou o Messi naquele jogo. E o Messi claro. Fez ele o que quis, como faz com quase toda a gente. Menos com o Pepe, que lhe dá nas pernas. Pois. Quer dizer, já jogou muito mal, coitado. Ai meu Deus, como é que... Mas o gajo é estúpido. Chegou ao fim. Depois o Jorge dos falar. Ah não, vamos aqui às análises. Ele já parecia estar mesmo bêbado. Ou já nasceu bêbado. Vamos aqui à análise à coisa, vamos à análise às relações. E o menino? E o menino Rodrigo? Hã? Hã? E o menino Rodrigo? Ele assim a falar, para a transmissão. Hã? Acho que irrita. E o menino Rodrigo? E o menino Rodrigo? Hein? Gostei. Eu não vejo assim. Já, se calhar porque eu já estou habituado, já uso no Matos há anos. Opa. Já nem sequer. É doente. Quer dizer, qualquer pessoa que goste tanto de futebol é doente. Não tem um nível. Fora o Vila Lisboa, tem mais um ou outro. não tem um nível acima da média. Agora o resto. Pegaste no nome muito interessante. Pegaste. Para ti, o Vila Lisboa é um traidor. Se desse o mesmo dinheiro, também ias, mas está bem. Eu? É um traidor. Não, infelizmente não. Pois. Mas os teus comentários deixaram de ter valor no dia em que disseste que o Falcão não era jogador para o Barcelona e para o Real Madrid. Esse mesmo que não sabes o que é que estás a falar. O melhor ponto de lança do mundo não tinha lugar no Real Madrid. Não. Ora bem, nós agora vamos. Mas além da Antena 1, havia também uma coisa em relação à RTP. É assim, para mim... Pronto, não, repara uma coisa. É a minha opinião. Para mim, é como aquelas pessoas que acham que o Ronaldo é o melhor, outros que acham que é o Messi. E o que eu disse foi que para mim o Falcão não tem lugar. Porque o Falcão é o melhor, não sei exatamente como ele, embora ele jogue muito bem, é um facto. Só que ali no Real Madrid, e o que eu disse foi, no Real Madrid, no Barcelona. O Barcelona não encaixa no jogo dele, mas no Real Madrid era o titular à vontade, metia os outros avançados. Era o titular à vontade, como quem diz, que ali há muitas estrelas. Já para não falar numa coisa, o Real Madrid é a TVI em versão futebol. Tu a partir de agosto vais ver o Falcão no Real Madrid e depois vais ver se ele é titular ou não. Para mim, É que ele, como se dizer, não me surpreende que vá para lá, nem que seja titular, porque até porque, pronto, já esteve no Porto. E também porque parte também merece. É assim, eu não digo. O que eu quis dizer foi. O Real Madrid. Eu não sei se já uma vez disse isso ou não. Mas o Real Madrid. Para mim, é a TV e a inversão de futebol. É o clube dos excentricismos, percebes? Do. Isso é com este presidente, não é sempre assim. Sim, não, exato, com este presidente, com este Ronaldo e com este Mourinho. É que o Mourinho, de calhar, de certeza, não, de certeza... não é Ronaldo e Mourinho. Já chegavam lá Zidane, Beckhams e Figos e Ronaldos e as vadeiras. Sim, sim, não. Mas o que eu estou a dizer é. Mas o que eu estou a dizer é. Atualmente. A TV também não, nem sempre foi a palhaçada que é. Olha, era muito melhor quando era uma estação católica. Muito melhor. Muito melhor. Mas pronto. Mas sim, menos audiências, não é? Não interessa ao Fubinho, não interessa. Pois. Mas pronto, mas foi isso que eu disse. E o Falcão é como eu digo. É assim. O Falcão, a partir do momento que vai para o Real Madrid, ele deixa de ser propriamente. Ele deixa de ser o Falcão. Passa a ser um jogador naquela equipa, percebes? Ah, isso é o que tu dizes. O Falcão em qualquer equipa do mundo, menos no Barcelona, é titular à vontade. É o melhor base de todos. Tens a andar a perder ali no Atlético. Mas está bem, ganha uma taça UEFA. Duas seguidas. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou ver, tu não sei se vai. Ora bem. Havia alguma coisa. A RTP, eu lembro, mas acho que não era só isso. A RTP passou o ano, passa um ano, passam dois, passam três, e eu não percebo o que é que se passa com aquela televisão, ou a RTP, ou a nível técnico. Cada vez que começa um jornal. Já falei nisso. Mas esta semana, estou a falar outra vez, porque esta semana voltei a ver isso duas vezes. Começa um jornal, dão os. Como é que se diz? Os destaques. Exato. Dão os destaques no início. E quantas. É quase todos os dias que o jornalista não chega a falar até o fim. Porque chega meio. E no futebol, os olhos. Publicidade. Nunca controlam. É que se fosse uma vez, duas, durante um ano inteiro, agora, uma, duas ou três ou quatro vezes por semana. Nunca controlam. Não tem controle. Não há coordenação. O homem ainda está a falar. Eles já sabem que têm tantos segundos para dar os destaques. Mas não, fica-se para meio. Desculpa, isso não é de azar. É de falta falta de controle. E falta de competências. Se aqueles não sabem fazer melhor, cometam lá outros que cá no aí desempregados. Falem em RTP. E seguindo a ordem cronológica das minhas escolhas, nós vamos ouvir agora o genérico de um programa que fez as honras da passagem de ano 2012 para 2013 na RTP Memória. Do qual eu recordo-me de várias piadas. Bom, vamos para um momento de circo. Está um casal num jardim. Vamos fazer nós, casal. Chega para aqui. Anda cá, filho. Tu vais ser a mulher, como é óbvio. Amém. O que é que a menina diria se eu lhe desse já aqui um beijo na boca? Ai, eu gritava logo com o meu avô. O seu avô? Porquê? Porque ele é o único na família que é completamente surdo. Depois aparece o Herman. Perceberam a piada? Ele, no fundo, queria que ele a beijasse. Por isso é que chamou o avô. Porque era surdo. E não foi outro membro da família qualquer. Fui eu que inventei. Fui eu que escrevi. E volta a sair de cena e ficam os dois. Que são o Miguel Guilherme e a Rita Blanco. Que passado 20 anos protagonizaram o conto como foi. 20 anos não, mas quase. Há outra piadinha. Vamos a mais minutos de piadinhas. Olha só para o meu exemplo. Estou casada há 20 anos. E nunca deixei de gostar do mesmo homem. Que bonito, minha amiga. Agora, se o meu marido souber, estou perdida. Outro. O senhor, faz favor, está aí com a espingarda. Dê-me a sua licença de caça. Dá-lhe a licença de caça. O senhor não sabe que a sua licença de caça já está caducada. Olhe, se eu estou a matar nos mesmos passarinhos do ano passado, é indiferente. Compreendeu? E o polícia chora e vai-se embora. Outro. A senhora chega à Rosa, uma senhora muito gorda, que era a Maria Vieira, e fala para o José Pedro Gomes. Olha, eu criei qualquer coisa para emagrecer. Ah, faça favor, minha senhora. Olha, tenho aqui este livro. Com este livro, perde 5 quilos numa semana. Porra! Então dê-me 4 livros. Chega uma artista do Brasil. Já não sei como é que o nome que eles inventaram. Então, Josefina, faz conta que é Josefina. Pronto, jornalista pergunta, então, Josefina, como é que está? Passar Portugal. Ah, Portugal, adoro Portugal, adoro os portugueses. Dizem um bom ano para todos os portugueses, porque vão ver o meu concerto, para os outros caguem, né? É uma categoria. Ai, filha, outra. Nem sabe o que me aconteceu. No outro dia, deixei o meu relógio cair e o relógio parou. Então, mãezinha, o que é que queria que acontecesse? Que o relógio caísse e desatasse a correr? Claro, tinha que parar. Oh, menina. A menina acredita no amor à primeira vista. Eu? Não. Então amanhã encontramos aqui à mesma hora, ok? Isto para dizer o quê? Essa ainda podia estar aqui mais meia hora. Aquela história da maionese, já te contei. Não. O casal lá ao restaurante. Faz favor, o que é que está assim mesmo a sair? É arroz com batatas e maionese. Ah, maionese, não gosto nada de maionese. Ah, e este rubão frito? É um rubão frito acompanhado por batatas cozidas e batatas fritas e por cima uma dose de maionese. Ah, maionese. E este salmão grelhado? Salmão grelhado, este sim vem acompanhado de batatas cozidas, um bocado de salada e uma dose de maionese. Ai, a minha mulher. Então, sem maionese. Ah, sem maionese, temos o café. Nós já não temos tempo para ir a outro sítio. Olha, faz ser aqui esta dose de febras. Quem tem maionese, não é? Ah, febras já não há, se reparar, está aí no menu. Está aí apontado com uma cruzinha, quer dizer que já não há. Ah, pois é, que maçada. Sabem, é que acabou-se a maionese ao almoço. Não tinha nada. O outro chega ao restaurante e acaba de comer batatas guisadas. Guisadas? Sim, senhor, guisadas. Mas guisadas? Sim, batatas guisadas. Mas sozinhas? Não, cavalheiro. Umas com as outras. E esta quantidade de anedotas, de piadinhas que me lançaram lá para o meio, ficaram-me na cabeça até em certas coisas que eu escrevi, baseei-me em algumas para incluir. Porquê? Porque mesmo sem fazer propósito, fui reparando que este Termanias, que foi uma coisa que o meu pai gravou nas cassetes na VHS, gravou numa cassete VHS o especial todo fim de ano, daquele, acho que foi 91, 92, em que aparecia o José Pedro Gomes a fazer de Arthur Albarrán. Notícia foi também a guerra no Iraque, a guerra do Golfo e uma entrevista que passámos aqui em direto. Porque era assim que o Arthur Albarrán falava. Isso foi acompanhando, e foi com alegria que eu reparei no dia 1, dia 2, que a RTP Memória tinha transmitido o Hermanias daquele ano, especial fim de ano. E eu quando fiz aqui o resumo do 2012, quando falei no 5 de Abril, foi o dia em que fomos ver o concerto da Rita Red Shoes, também foi marcante, porque foi o dia em que mudei para um sistema novo da Zone, em que agora permite ver os programas que dão há uma semana. Portanto, sábado, domingo, segunda, terça, posso ver os programas na maioria dos canais. E foi o que utilizei para ver o Hermanias. Fiquei feliz, porquê? Porque vi completo. A VHS era de 120 minutos, o programa teve mais, o meu pai nunca chegou a gravar tudo. E agora eu consegui ver tudo na RTP Memória. Já viste que bonito? Que giro. Para casa é giro, podia não ser, mas é... Uma coisa que eu gostava de recuperar, eu gostava de encontrar, aí era aqueles reclames antigos da... tanto da SIC como da RTP. Ou então algo tão simples como Canal 1. Aliás, por acaso, até ao contrário, era Canal 1. Os indicativos. RTP 1. Ah, essa é mais recente. Ou então aquela do... Sim, também tinha essa. RTP 1. RTP 1. 2. Eu gostava de TV 2. Exatamente. E depois às 6 da tarde era um Dolly Tá. Não, eu não sei. Eu gostava de recordar os reclames antigos, percebes? Aqui mesmo até os publicitários. Não sei. Era giro. Também havia os da TVI. O da TVI era... Era só isso. O da TVI. Ah, eles agora têm algo assim muito sofisticado. Mas... Na altura era só assim. E fechavam e tudo, e abriam. E para recordar um programa que fez parte da minha passagem de ano, já no dia 1, e é talvez, em termos de humor, não é talvez, é a minha principal referência humorística dos meus tempos de infância. Na altura eu devíamos ser 5 anos, ok. Portanto, vamos ficar com o genérico desse programa, que é qualquer coisa como... Mas sabes qual é a mania? Serve também para ver outras coisas. Já na altura, há 20 anos, estavam sempre a falar de Manoel de Oliveira. Houve uma proposta qualquer, ou foi para venda, porque é que foi, porque há lá uma parte em que aparece o Tony Silva a cantar músicas com críticas a coisas da atualidade. E há lá uma parte que eles dizem... Adeus, ó Torre de Belém, acho melhor que vás abaixo tu também, e em teu lugar pôs uma estátua pirureira do cineasta Oliveira. Porque na altura, ou foi o Mosteiro de Jerónimos, ou que é, foi na altura que devem ter inaugurado o Centro Cultural de Belém. Percebes? E falou-se que depois os outros monumentos iam abaixo, que andam ali nas redondezas. O Torre de Belém, o Mosteiro de Jerónimos e o Padrão de Descobrimentos. Por acaso nenhum foi. Não. É só conversa. E ele manda assim umas bocas, mas é uma que já passou aqui, que eu gosto mais. Somos nazis e não temos vergonha, e todo homem sonha proceder assim, realizando taras e manias, com as ideias frias e as cabeças skin. Gente branca e ordeira, exemplar recatada. Vamos ouvir o Herman José a cantar. Não é cantar, é só instrumental. O Hermanias. Quem se lembra, lembra. Quem não se lembra, que se lembrasse. Não é? Bonito? Ah, é bonito. É bonito! Do sério, não escolhes tu ou escolho eu. Começa a ser já habitual a existência de momentos de maior reflexão neste espaço radiofónico que neste sábado, dia 12 de janeiro de 2013, assinala a sua 112ª emissão. Hoje vou trazer uma música dos anos 80 e que em termos musicais muito se assemelha a este genérico do Hermanias. A música, chamada Salsa das Amoreiras, pertence a um grupo que eu vou pedir aqui a ajuda do nosso estimadíssimo Nuno Miguel para dizer não o nome mais conhecido, mas o nome original, porque ele é que sabe dizer isto como deve ser. Eu também, sinceramente, eu não sei. Já agora, no nome atual, ou no nome atual, como quem diz, o nome que ficou no ouvido foram os Afonsinhos do Condado, que antes eram... Vladimir Dadrissimi. Eu vou já ver. Pronto. A música que vamos ouvir, como disse, chama-se Salsa das Amoreiras. Primeiro, achei muito curioso e de um certo atrevimento, saudável, diga-se, fazerem uma salsa portuguesa. Porque a salsa é tipicamente da América Latina, não é? Nem sequer assim muito em Espanha, embora também haja. Mas é mais da Colômbia e por aí. É, Colômbia e Venezuela até mais desses países. E de repente surge uma salsa à portuguesa, mas uma coisa bem feita, não é? E pronto, sempre é melhor do que alguns estrangeiros. Ah, Elvo Cantero Fado. E fazem uma coisa de estilo world music. E depois lá com umas guitarras a meio daquelas sintetizadas. Ah, isso é uma melodia fado muito bonita. Pronto. Não, mas aqui é uma coisa bem feita. Aqui é uma coisa bem feita. Com instrumentos típicos da salsa. Tiro um Liro e Vladimir e Moadir. Pronto. É um grupo com um nome muito interessante. Nuno Faria, Jimba, Eugênio Lopes e Jorge Galvão. Aliás, fica precisamente no ouvido. Né? Com a entrada de um contrabaixista, passou a ser Tiro um Lir, Vladimir, Moadir e está no Ir. Isto, pronto, para meter este nome num cartaz, dava mais trabalho pôr o nome do cartaz do que estar a cantar. Pronto, por isso eles mudaram o nome para Afonsinhos do Condado. Em 1985. É muito original. E estas associações das Amoreiras faz lembrar várias coisas. Mas uma com muita nostalgia. Faz lembrar-me uma certa manhã de uma quinta-feira em que eu acordei e vou dizer o cenário seguinte. 9:30 da manhã. Verão. Sol. Lá fora. Um ar extraordinário. Como é escusado dizer no estúdio número 1. Para mim, será sempre o estúdio. Este para mim é o estúdio número 3. Portanto, o estúdio número 1. Janela aberta. E um impressionante e espetacular cheiro às árvores que lá estavam à volta. Às 9:30 da manhã não havia atualizações naquela altura. E estávamos com indisponíveis zero. Mas já assim há uns dias, eu lembro de pensar. Porque, ou seja, nós já tínhamos estado com indisponíveis. Sim, porque naquela altura é que havia Antena Web e Canal 2. Já havia. Foi para aí finais de agosto. Mas tinha um mês, nem isso. Mas pronto, já tinha havido. Até mesmo quando era só a própria Antena Web já tinha havido indisponíveis, mas depois ficou a zeros. E estava assim, para aí há 3 ou 4 dias. E eu pensei. Isto. Que momento fantástico. Pronto, na altura estava a ouvir a rádio. Estava a ouvir uma rádio que. Já não sei qual é que era a rádio, mas estava a ouvir uma rádio que só passava música portuguesa. E passou essa Salsa das Amoreiras. E eu fiquei. Sabes aqueles momentos em que tu. Aquilo é tão simples, que tu sentes e isto vai-me ficar marcado. Eu esta semana tive o prazer de conversar com uma pessoa. Eu vou aqui falar o nome, vocês já vão perceber porquê. Que se chama Joaquim Pereira. É o nosso apresentador dos domingos do Conversas Aleatórias. Apresentador dos domingos. E nós estávamos. Ele só faz programas domingos. E ele estava a falar de que era muito existencialista e até falou na Juliette Gréco e não sei o quê. E estávamos a falar precisamente sobre isso. E eu estava a pensar. Por acaso não me lembro desse momento. Não sabia que ia escolher a música hoje. Mas pensei. E lembro-me na altura, curiosamente, de lembrar desse momento. Porque estávamos a falar de existencialismo, ou seja, de desfrutar do momento e estamos como quisermos e não sei o quê. E eu lembro, curiosamente, porque é o momento de sempre que eu me lembro. Porque é o momento em que eu tenho uma consciência brutal de mim. Foi daquelas alturas em que eu pensei, eu sou diretor de uma rádio. E eu, sei lá, pensei, eu nem sei explicar, porque aquilo foi é totalmente indescritível. É quase como lembrar-me dos jogos à meia-noite ou à uma da manhã, depende dos dias, mas acho que é entre meia-noite e uma da manhã, os jogos de futebol na RTP Memória. Lembras-te? Ainda não. Sobretudo ao sábado para mim. Pois, era sábado para domingo. Aquela uma altura que era sexta para sábado para domingo. Depois já começou a dar à sexta para sábado. Aposto que hoje à noite vai dar o Benfica Porto, não sei quando. Vamos pôr o Benfica. Lembro-me de ter visto. Ou seja, aquilo dava às sextas e sábados um jogo de futebol e depois começou a dar aos sábados e domingos um jogo de outra modalidade qualquer dos jogos que estavam na RTP2. Por acaso foi meio interessante. Sei lá, ao futsal ou ao campo de patins, enfim, dependendo dos dias. Mas pronto, e ele, nesses momentos, sim, porque nesses momentos tinha o futebol em Portugal, mas o futebol em Portugal era daquelas coisas que eu fazia quando quisesse, tirando os dias em que havia jogos e não havia as notícias, mas de madrugada ou assim, eu fazia se tivesse vontade ou quisesse. Pronto, e aí estava. Por acaso era uma coisa muito interessante porque. E eu, se quisesse, podia parar e desfrutar do momento. E fazia isso muitas vezes. Mas na rádio, pronto, como há mais horas a cumprir, não fazia tanto isso. E então, lembro-me de ter feito isso naquele dia. E pensei, que momento fantástico este. E ficou-me na memória, porque eu estava... Por acaso, estava com a televisão desligada. Mas ainda estou a imaginar estou a recordar, felizmente, eu encostado à cómoda, onde estava a televisão, ou seja, com a cadeira virada de lado para o PC, e a ouvir a música nas colunas que hoje em dia já não as tenho, acho que eram umas colunas brutais, e que duraram uns, para mim, extraordinários 15 anos, e estragaram-se, não foi por causa das colunas, foi por causa do cabo, mas pronto. E realmente achei, fiquei a pensar, mas que coisa fantástica. Para mim foi daqueles momentos. E agora ouvir esta música do Harmonias, lembrei-me precisamente desta da Salsa das Amoreiras. Então partilho convosco uma musiquinha que dá pelo nome de Salsa das Amoreiras, que é dos Afonsinhos do Condado. Foi o tema português mais tocado na rádio em 1987. Pronto, sem surpresa. As pessoas só conhecem o... E acho que foi o primeiro maxi single deles. Vinha essa e o Navio. As pessoas lembram-se, se calhar, mais depressa do Oh, leva-me contigo. É onde? Mas a verdade é que a salsa, eu acho que a salsa, na altura, acho que a Salsa das Amoreiras ainda fez mais sucesso. Pois não sei dizer, porque eu nessa altura estava em África, na África do Sul. Pronto. Mas há uma notícia de última hora, hoje é dia 12, não é? É. Hoje mesmo, esta madrugada, um Leighton Hewitt ganhou um torneio de ténis. Ah, sim. É pá, pensando, foi lá na Austrália, ganhou na final o Del Potro, que teoria. Aqui, acho que se enganou. E mais? Aqui a roda de Internet Web também vai passar a ter notícias. Falando do ténis? Também, é do que for. Vai sempre haver duas outras notícias, dois ou três títulos de notícias que nós vamos publicar aqui. É uma forma de também darmos mais informações aos nossos ouvintes. Outra do Herman foi. Ele a fazer do Esteves, sabes? O comentador. E ele lá, mas chegava a uma certa altura que ele já começava a ficar farto do futebol. Olha. O futebol, então quero uma coisa mais um desporto de classe, sabes? Então eu lembrei-me assim, por exemplo, do o ténis, que é um desporto assim de fineza. Só que a minha mulher, ela é um bocado trocadilha e ela é um bocado pregosa. E eu, a língua portuguesa, e eu comecei a dizer que ela engana-se, ténis e não diz ténis. E então eu já comecei a habituar, quando ela vai à farmácia, peço-lhe para ela comprar um bocado de penicilina. Que é para a coisa não ficar por penicilina. Uma mulher vai buscar penicilina. A língua portuguesa é muito... E depois bebe um copo e muda de cena. Vamos ouvir a canção número 42. Trazida pelo Tiroliro Vladimir Maninir. Isso já era com o outro. De 1987. Ano em que o Porto foi campeão europeu. Mas a morrer... Já não morreu. Que o João Pinto pegou no troféu e... O João Pinto é o novo treinador do Desportivo de Chaves. Tem nada a ver. Vamos ouvir... O João Pinto aqui não percebi. É o novo treinador do Desportivo de Chaves. Sim, senhor. Mais um clube que vai chegar a primeira vez no instantinho. Não, que vai ser aos estradais. Não vai nada. Os Afonsinho... João Pinto do Porto. Eu sei, por isso que eu estou a dizer que rapidamente vai chegar à primeira divisão. Pois. Foi o que aconteceu ao Moderador quando ele era presidente. Não sei se ainda é. Ora bem. Vamos embora, ó Salsa. Vamos embora. La salsa de amoreiras, que rica para bailar. La salsa de amoreiras, que rica para sonhar. Como es lindo vivir en Superlucho. De lo licho, despreocupado, beber whisky escocés, mandar los niños para el liceo francés. La salsa de amoreras, que rica para bailar. La salsa de amoreras, que rica para duplicar. Salsa de amoreras, que rica para bailar. La salsa de amoreras, que rica para soñar. Gimnasticar aeróbicamente, practicar yoga solo para ser diferente. De la cabeza también hay que cuidar. Psicanalista es un guapo de tarar. Salsa de amoreras, que rica para bailar. La salsa. frente, culpar los problemas de la crisis existente, cambiar de carro siempre que dé la gana, que paraíso si no falta la gana. La salsa de Amoreras, qué rica para bailar. La salsa de Amoreras, qué rica para vacilar. Por allá y te contaba, qué rico es vivir con el lado de mi madre. Como ficar estipulado na minha terceira intervenção, vou fazer a terceira crítica à comunicação social. Neste caso, a mim. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz ontem ou anteontem? Acho que foi anteontem. Foi, na quinta de manhã. Há uma coisa que eu escrevo no título Foto do Dia e meto uma coisa do Balotelli, um jogador muito pacífico, mas é assim. Sabes? E então, no momento de eu escrever foto, em vez do T, escrevo o dia. A sério? E não me apercebi, foi assim para o Facebook, e só passar para aí o quarto de hora que eu comecei a ver comentários a gozar com o título, e é que eu vi o que é que eu tinha feito. Foi a melhor do dia, foi a notícia mais vista do dia, só por causa do título, de certeza. Alguns do outro lado começaram a dizer, ah, por mim é dia, é tarde, é noite, eu falo ao coisa quando quiser. Ah, não, pois, não. Foto do dia... De dia, tarde, de noite, é quando calhar. Ora bem. Muito bom. É que pena não ter visto isso. De resto, está tudo como antes. Cuidado. Mas por acaso, já agora, deixa-me dizer cá uma coisa. Eu por acaso, ontem não comentei, mas não comentei porque, por consideração ao vosso trabalho, mas tive mesmo que me comentar. É pá, falem dos juniores C, falem do futebol feminino, falem do treino do Bolatti. Ah, isso foi por ser. Nós de vez em quando metemos insólitos. Então tu é o jeito de uma equipa ir para um treino, quer dizer, decide mudar o local do treino, depois para ir para o sítio novo, muda, engana-se no caminho e tem que voltar para trás. Mas isso acontece toda a gente, às vezes. Ah, bem, mas aqueles são profissionais, pá. Os jogadores estão ali, são profissionais. Eu pensei, aliás, o comentário que eu ia fazer era... O Internacional de Porto Alegre. O comentário que eu ia fazer era, não há mesmo nada a acontecer na Europa no desporto. Ah, foi isto. Lá, pá. Só entrou o professor insólito. Não sabia se era do Bom Lático, se era do Fórum A, ou o quê. De vez em quando temos assim insólitos coisas. Agora temos festa. De resto, ontem aconteceu... Não, foi na quinta tarde. Cachorro quente. Pois. Não. Bum, bum, bum. Que até me está a morder. Não é só nos filmes que acontecem coisas já esquisitas. Há poli. Estava eu sozinho numa divisão e a impressora que está ao meu lado começa a trabalhar sozinha e estava desligada. Fogo, o que é isto? Sozinho não, estava na casa toda. Sozinho. E aquilo começa a... E eu fui ver, pô, isto estava ligado desde a semana passada. E eu fui ver, estava desligado. E a impressora sozinha fez o seu percurso, o seu trabalho de quem vai imprimir uma folha. E desligou-se outra vez? Será que se desligou? Não conseguia ver o botão de onde estava. Mas desligada fez o percurso, fez o processo de imprimir. Notícias do outro mundo. Seguindo a ordem cronológica. No fim de semana passado, no domingo... Falta do dia. Quê? Falta do dia. No domingo, eu estive a ver a emissão da semana anterior, ou seja, a última de 2012, do Altas Horas. Foi um dos programas que passei a assistir brasileiros com frequência. E esse vejo todas as semanas, também só dá uma vez por semana. Dá o sábado à noite e depois repete ao domingo tarde. Eu vi a emissão do dia 29 de dezembro, quer dizer, 30, porque aquilo já é de sábado, todo domingo, já é madrugada. Dia 30 de dezembro, cá, porque lá foi para aí no início de dezembro, no Brasil, que eu lembro que o Corinthians ia jogar a final do Mundial com o Chelsea, no Japão. E fiquei vidrado, sabe não? Fiquei com lá numa música que aquilo foi muito familiar, aquela emissão. E esteve lá o Fábio Júnior. Quem é o Fábio Júnior? Quem vê novelas brasileiras ou filmes brasileiros há algum tempo sabe perfeitamente quem é. O Fábio Correia Airosa Galvão, mais conhecido como Fábio Júnior, hoje está nos seus jovens 59 anos. Júnior, já só dizia mesmo o nome artístico. Uma das figuras da Rede Globo, o que eu não sabia, porque sou burro, lá está. Eu ainda estou, deste tempo para cá, estou na fase de interiorização de maior conhecimento da cultura brasileira, é que ele, além de ator, também é cantor há muito tempo. Já não sabias? Eu não sou burro, o que é esta fase? Ele teve o privilégio de cantar com a Bonnie Tyler. Privilégio? Sim. Não, na altura, hoje em dia já é mais fácil, mas na altura. Um português ou brasileiro, enfim, cantar com uma personalidade internacional era muito raro. Uhum. Era muito raro. Ele foi figura cá no Rock Santeiro. Sobretudo a partir da novela Rock Santeiro. Participou num filme em 82 com um nome muito giro. Pirlim Pim Pim. Faz lembrar o outro que pôs a cantar. Pori Pim Pim Pim. Pori Pim Pim Pim. Protagonista na Rede Globo. Diz aqui que já não faz novelas desde 1998. Será? Se eles dizem. Ah, sim, novelas, sim. É verdade. Este homem do Rock Santeiro, em 2004, lançou um CD chamado O Amor é Mais. E uma das músicas que foi interpretada nesse tal Altas Horas, já de dezembro passado, e ele teve lá 4 dos seus 5 filhos. E há lá um momento que foi... No disco? No programa. Ah! Ei, caraças, tantos filhos num só programa. E ele tem 5 filhos, e então foi pai lá 5 vezes. Percebeste? Teve lá os filhos e tudo. Pois, por cima ele... Não, isto agora no Brasil está muito à frente. Supostamente seria a mulher, mas não, foi ele. Qual delas? Pois, era isso que dizia. A mulher com quem diz. Uma estrela que a estrela tem no mínimo 3 mulheres. Não, eu acho que ele lá vai em 6. Supostamente só veio para lá o fake, o rapaz que também canta. O fake é o que faz, sim. E tiveram lá 4 dos seus 5 filhos. E uma delas tiveram a mostrar-me imagens do passado dele. E há uma imagem que ele está com os 5. Foi a única que mostrou e ele os 5 filhos. E o apresentador, o Serginho Groisman, pediu a uma das filhas, que é a Cleo Duarte, também uma atriz muito conhecida, pediu para fazer a legenda. Dizer quais são os filhos da esquerda para a direita, porque ele já tinha bem uns 20 anos ou mais. E chegou à última e ela disse Kika. Disse assim o apelido. E ele perguntou, mas qual é o nome dela mesmo? E ela, é Cleia, acho que é Cleia. É Cleia, a gente chama Clica, uma coisa assim. E ele, muito bom. Vamos então ao público, porque eles têm sempre perguntas dos jovens que vão lá, no liceus e coisas. Você aí, qual é o seu nome? E ela, Cleia, era a filha dele. Ou seja, eles estavam lá misturados no meio do público, eles são às centenas lá. E então ele foi, até que chegou à última e o Sérgio perguntou, qual é o nome dela? Ah, muito bom. E virou-se para o público e falou assim, faça-me uma pergunta. E ela voltou a ser a filha dele. Eu estou aqui hoje como fã, não é como filha, porque o meu pai tem todo o amor do mundo. E ela desatou ele a chorar. E diz o Sérgio, pô, Fábio Júnior chora muito, é uma coisa que resulta em televisão, por isso é que a gente te convidou. Aquela é uma categoria, eu gosto muito daquele programa. E ele canta lá uma música. Com uma das suas filhas que me ficou assim, estás a ver, tipo ficar, sabes o que é mesmo assim, tipo ficar. A letra diz, começa logo os dois primeiros versos, eu, olha lá, está aqui uma coisa que me interessa. Não posso reclamar de nada se eu tenho você aqui. Logo estes dois versos, não sei se estás a perceber já o que eu quero dizer. As pessoas, muita gente, estamos sempre a ramar da vida. Estamos sempre a ramar porque estamos vivos. Que é o que eu já disse há uns tempos. E esquecemos que há pessoas, ou rotinas, neste caso, ele está a falar de pessoas, que valem a pena a nossa existência, percebes? Uhum. Por isso, às vezes, mais vale esquecermos... Não é esquecer nunca, esquecemos. Mas darmos outro valor que por vezes nos esquecemos de dar às pessoas que estão à nossa volta. E nós não esquecemos. E deixar de lado problemas eventuais precalços, porque não reclamemos porque temos aquela pessoa ali ao lado. E logo, os dois primeiros versos desta música prenderam-me logo a atenção, se é que me estás a entender. Iluminando o chão da estrada, o caminho que escolhi. Não posso acomodar a fala, as coisas que são para sentir. É só olhar na minha cara para ver o meu coração sorrir. Bom. Você foi o melhor presente que tão gentilmente a vida me deu. Mais, mais. Agora é só cuidar direito, é tudo tão perfeito entre você e eu. 6-0. Entre... Já parece bem ficar. Entre você e eu, parece a Gabriela. Não quero deitar mais tu. Vou deitar mais tu, sou moça. Ele canta esta música com a Tainá, que é uma das suas filhas. Vamos ouvir a Tainá e Fábio Júnior com Não Posso Reclamar de Nada. O título é este. Não posso reclamar de nada. Mas... Ah! O Fábio Júnior... Isto é mais uma prova que se o Antena não é. Porquê? Porque o Fábio Júnior... foi lá cantar uma música que se chama... Eu digo já, como é que se chama? Então aparece aqui. Há 20 e poucos anos. Música do Fábio Júnior. E quando acabou, cantou ele e o tal filho fake. Quando acabou, o Serginho, o apresentador, virou-se para o outro lado. Porque aqui são vários convidados num programa e entram quase todos ao mesmo tempo. E eles têm dois mini palcos. O Fábio Júnior estava de um lado e do outro lado quem estava? A Sandy. A Sandy. Uhum, e foi para lá o pai também. O programa está a roer a pata. O programa familiar. E teve lá o pai da Sandy. Eu estou a ver, pá. É pata. Esteve lá o pai da Sandy, que é o Chororó. Chororó. O Júnior é que não foi. Ele deu de gozo. Hoje no programa familiar, Sandy, você lembra quando cantava com quem? Com o seu irmão, com o Júnior. Aí está, Júnior! E ela, não posso. E eu, foi brincadeira, ele não está cá. E virou-se para a Sandy e o Serginho, depois de 20 e poucos anos, você tem uma coisa parecida. E ela, aquela dos 30. E a Nassi cantou aquela dos 30. Que foi uma música que o Cássio Bonaparte já escolheu aqui. É verdade ou mentira? É verdade. E lá está, andam a virante no web. É verdade. A rua andam a virante no web. E foi meto para lá programas de músicas que já passaram aqui. Como é que é a música daquela dos 30? Eu já não sei o resto da música. Só me recordo do som do piano. Tim, tim, tim, tim. Turum, tum, tum, tum, purum, tum, tum, tum, turum. É assim? Não. É. Turum, tum, tum, tum, turum, tum, tum. Vamos ouvir uma música que também é associada à passagem de ano, mas um pouco mais tarde. Mais, para mim, mais uma pérola que chega do Brasil. E mais uma música cantada em português. Uma pérola. E mais uma vez, pérola. Ter atenção à letra. Tal como no As My Lobby, que não chega a 199. Não, mas esta aqui acho que não vais achar que é parola, que é uma das parolas vindas do Brasil. Esta não é. Ai, tu conheces? Esta não é parola, esta é pérola. Muito bem, muito bom ouvir essa. O Fábio Júnior vai cantar com a sua filha Tainá, retirado de um concerto, assim, um som um bocado para a coisa, mas já para perceber, para ficar os dois juntos, o pai e a filha, e ele está sempre a chorar. Adeus. E fiquem com esta ideia, eu não posso reclamar de nada se tem você aqui. Não reclamem com as coisas quando tem pessoas à vossa volta. Ah, meu! Próxima da Nice. Que valem a pena. Depois deste momento boa da Nice, que não tem nada a ver com o que eu estava a dizer, mas pronto, não, chamo-te. Até logo. Coisas que são pra sentir. É só olhar na minha cara pra ver meu coração. Terceiro momento sério do nosso. Escolhes tu ou escolho eu? Qual foi o segundo? Foi o teu agora. Ah, foi? Ah, foi. Ah, semi-sério. É que mais frios, isto me frios. Deixa eu pensar num 88. Sim. Ora, a música que eu vou escolher... Vou começar desde já por dizer o nome da música e do artista. Não deixa de ser curioso que tenhas dito que o Fábio Júnior... Aliás, tenham dito, aliás, que o Fábio Júnior chora muito. Resulta que e que passou o tempo todo a chorar e tudo mais. Porque a música, como vamos agora ouvir, chama-se Vou Chorar. Vou chorar. E a música diz algo do género. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar. Aí quando voltar é que vai chorar? Ah, vai chorar de emoção. Não quer. De emoção, de alívio. É que ele fala na mulher que entanto deixou e a descrição que ele faz, digamos, do desolamento em que ele se encontra, e ele não diz, ah, é tudo tão bonito, mas se você não tem valor, não é, isso que, não é bem isso que ele diz. Ele faz a descrição de um cenário, não é? Ele faz a descrição de um cenário e depois diz, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar na hora em que você voltar. E esta música faz-me lembrar uma etapa que eu vivi na minha vida, que está quase a assinalar, vai assinalar curiosamente no próximo sábado, mas fica já escolhido. Aliás, no próximo domingo, da manhã a 8, vai fazer precisamente 5 anos, aliás. Que foi o término do meu primeiro amor e que me deixou muitas marcas. Hoje em dia, e porque eu aprendi a desprezar o ser humano, já passo bem por essa data. Quer dizer, para lembrar de quando eu era, entre aspas, humano, ou seja, quando eu sentia as coisas, quando eu gostava das pessoas, quando eu tinha algumas esperanças nas pessoas e tudo mais. Faz lembrar isso, isso faz. Mas eu gosto um bocadinho de lembrar-me de como eu já não sou. Mas, para todos os efeitos, já passo, já aguento bem a data. Aguento bem a data, já falo com a pessoa, já desisti sequer de ser amigo da pessoa, portanto só falo com ela sobre algo que me interesse nela. E não escondo, acho que ela própria saber a emissão, nem sequer, não acredito que hoje, mas se caso hoje, que não se irá surpreender. Até porque foi isso que essa pessoa fez comigo. Por acaso, aliás, não fez comigo porque nunca lhe disse nada. Mas, se iniciasse alguma coisa, com certeza que eu faria, como fazem todas as pessoas, não é? E, sinceramente, esta música fez a descrição de um cenário que eu senti muitas vezes, que era se algum dia ela voltasse, eu ia chorar, mas ia chorar daquela descompressão toda. Não é? É uma descompressão tal que o organismo tem de reagir de alguma forma. E a minha reação seria o choro. Que alívio, ainda bem que voltaste. O pior já passou. Se calhar não. Pois. Não sei se é isso, eu presumo que não. Mas acho que... Caiu uma tempestade aqui em cima de nós. Pronto. E... Ah! Olha, o São Pedro também ouve a Antena Web. É. Não sabia que a Antena Web subiu lá em cima. Vou ver Chicago. Tá bem. Aqui, Chicago Bulls, New York Knicks. Pronto, vou ver Chicago. Tá sim. Bem. Acho que sim. não, mas é uma. Eu geralmente ouço essa música. Eu por acaso houve uma altura que ouvi bastante dessa música. Ouvi essa música, por exemplo. Olha, a última vez que eu ouvi essa música foi quando disseram que a TV ia ter um novo canal. Qual deles? Ficção. Ah, já começou. E eu pensei, vou mas chorar! Vai começar um novo no dia 25. Mais TV. Para quem tem zon. Mais outro. Epá, não chega aí. Mas se for preciso, cresce mais. A TV está a fazer 20 anos. Pronto. Nós também temos que... Que fazer o nosso quarto canal. E pronto, já que toda a gente. MTV tem 50 canais. Assim? 49. É? Pois não tiveram bastante. Como fechou por causa da crise. Ah. Portanto. Aquele que dava música. Tem 40... tem 49 canais. Assim que tem 24, também fechou por causa da crise. A TV tem 70 agora. Portanto, tem 70, quer dizer, 70, pronto, só 25 é que são canais oficiais. Os outros 35 ainda são projetos com o Ricardo à final de 2013. Portanto, qual é que é a mal de não ter um quarto canal? Nenhum. Ah, bem. Coisa. É isso. Pronto, e agora? Continua o teu momento sério? Ah, pois é, já me esqueci. Não, mas é... E esta música faz essa tem essa poderosíssima descrição. E em certa parte é um bocadinho a imagem do... Não, do Fábio Júnior. Vou chorar... Mas... Pronto. Ah, é um momento sério. Desculpa. Já não é momento sério nenhum. Isto afinal foi um momento sério. Não, mas é isso. Eu escolhi essa música mesmo por isso. Porque é uma música que... Olha, que gira, é o último do programa. Ah, se agora reparaste, chama-me nessa sua intervenção. É verdade. És burro. Também é verdade. não, mas é isso. Ou seja, de facto, é uma música que tu no último minuto disseste três vezes, não, mas é isso. Agora, efetivamente, deu um lugar a não, mas é isso. Gostei. Efetivamente, é verdade. Eu gostei da música. Sempre gostei muito da música. E na verdade, não sabia quem é que cantava. Só descobri... O que é que foi? Continuou! Só descobri passado para aí... 5 minutos. 10 anos depois de a conhecer. Mas gostei muito da música. Comecei-me a rir porque... Temos um jogo dando bom às 3 da tarde. Alemanha-Brasil. Vai ser uma emoção. Está aqui no site da Sport TV. Aparece logo em destaque. Alerta domingo. Chuva de clássicos. 1:30 Manchester United Liverpool. 4 da tarde. Arsenal-Manchester City. 8:15 Benfica. Fiat-Pia. Ontem começou o Mundial de Handball com um jogo muito equilibrado. Espanha-Argélia, ao intervalo estava 15-4. Entretanto, tivemos aqui 7 tentativas de recorde do mundo dos 100 metros, do Usain Bolt, mas acho que não foi atingido porque não, o corredor está triste. Hoje ouvimos, para abrir, Gabi Amarantos com As My Love, que me faltou um motivo, que eu vou dizer agora que não vai a tempo. Também faz associar o... És meu losty, és my losty, que é o cão em cada zona. Respondeste com o Faço Chover dos Calcinha Negra. Aí eu faço chover ou faço chover? Eu faço chover dos Calcinha Preta. Não é negra, é preta. Racista. É racista. Soubeste do outro do Milão, do Boateng, que veio embora a meio de jogo. Não soubeste? Não sei. O que foi? Ah, não soubeste? Já foi no outro quinto, é que não falei nisso na semana passada. No dia 3 de janeiro, o AC Milan no Milão jogou contra o Pro Patria, uma equipa da 4ª Divisão, um amigável. Terminada a quadra natalícia de final de ano, queriam retomar o ritmo. Ah, eu conheço a equipa, sim. Foram jogar ao Pro Patria e aos 25 minutos, depois de supostos alegados cânticos racistas vindos da bancada, o Boateng tinha, que é preto, é negro, tinha a bola junto da linha lateral, pegou na bola e chutou a bola contra a bancada e veio-se embora. Disse que não jogava mais. E os outros ainda tentaram convencer. A seguir, os colegas de equipa de Milão fizeram o mesmo. Vieram-se embora e acabou o jogo aos 25 minutos. Por causa dos cânticos racistas. É sério? Sabes que um jogador que está lá é para ouvir o que está nas bancadas. Não é para jogar futebol. E então ouviu o coisa. Quem faz figura de macacos são os adeptos, não é ele. Mas também. Sem lá a importância que os outros fazem. Também. Não. Sei, neste caso foi o que fez a figura. Mas é o que eu te digo, já falamos aqui num conversas aleatórias. E eles agora aproveitam-se. Qualquer coisinha é assim. Como se agora, só agora é que há cânticos de insultar. Que é branco, que é preto, que é amarelo. Mas agora está na moda. Está na moda sentir. Então aquele pegou na bola e chutou. A TV do Milão estava a filmar. Ele pegou na bola e chutou na direção das bancadas. Veio-se embora. E os outros jogadores também eram embora. Jogou com a bola e aos 25 minutos. Não foram eles que foram ao estádio do Milão, não? Não, o Milão foi ao estádio do Pro Patria. Ah, pronto, então, está bem. Enfim. Foram os visitantes que fizeram figuras tristes. Agora é que o jogador está atento ao que se passa na bancada e se dizem alguma coisa que não gosto, vou-me embora. Agora, como é que achas que vai ficar amanhã? Podes dizer ou não podes? Eu acho que o Benfica vai empatar 1-1. E o Porto também empataram 1-1. Ah, pronto. E ficamos todos amigos. Gabi Amarantos, és my love e my love. Será que os my love joga? Calcinha Preta, Faz Chover, genérico do programa Hermanias. Afonsinhos do Condado. A salsa das Amoreiras. A salsa das Amoreiras. Tainá e Fábio Júnior, ao vivo com Não Posso Reclamar de Nada. E fechemos então com... Fábio Júnior. Vou chorar, mas... É com este momento muito educativo e emocionante que Carlos Bonaparte se irá despedir até à próxima semana para a emissão do 113, no dia 19 de janeiro de 2013. Na altura em que pretende dizer que o Porto está a 6 pontos do Sport do Benfica, ainda com os jogamentos. Não, porque vai jogar na... Ah não, já ainda está bem. É a seguir ao dia 19. O jogo no Setúbal. Portanto, é no dia 19. Acho que vai estar no dia 3 pontos a mesma. Não, a emissão é dia 19, o jogo é dia 23, em Setúbal. Ah, mas eu por acaso acho que o Benfica vai ganhar no Porto, sinceramente. Por 1-0, aliás, e daí não sei, eu estou a ver os... Se ganhar tanto como ganhou em hockey no domingo, que perdeu 6-4 em casa. Eu estou a ver os partidos demasiado confiantes, já disse isto num sítio... Espero no sábado. Já disse isto que estou a ver os partidos... Até ninguém muito habituado, eles menosprezarem tanto o Benfica. Pois. Sabes que o Benfica-Porto no sábado acabou com pancada, mais uma vez, em hockey. Pronto, os adeptos do Benfica começaram a mandar bocas para o guarda-redes do Porto e ele pegou no stick e acertou no primeiro que lhe estava à frente. Um adepto do Benfica. É portista. E é espanhol. Bem. Não, fosse portuguesa, não. A cultura é... O Porto é uma nação. Portanto, ele não é espanhol. É tudo a mesma coisa. Estás a ver? Não há... Ai, o Porto é uma nação. E eu agora estou à espera do Cacique Bondar ou é do Bosch. O guarda-redes do Porto. Pois. Eu posso esperar até para lá. Até à próxima semana. Já fui embora e agora despeito que vamos fechar com o Bosch. Vamos chorar. Quer dizer, está-nos muito chorão. O último programa de 2012 acabou com uma escolha tua com a chorona. E agora vou chorar. Não há de respeito a condições. Diz até daqui a 7 dias. Bem-vindos a mais uma coisa. E até logo. Ora, então hoje, estimados ouvintes, não percam na Rádio Antena Web mais uma edição dos 3 da Visão. Daqui um bocadinho. Eu vou só sair para tomar uma meia de leite e volto na próxima semana. Daqui a 5 minutos. Não, é porque como ele ficou indisponível durante aquelas semanas todas, eu também que saio ficar disponível para a semana, mas não. Fica disponível hoje, em princípio. Portanto. Obrigado, Loss, porque também. Ora, o Loss está a chorar, ele está. Vou chorar! Coitado. Não te despediste? Portanto, vamos. Eu vou só tomar ali uma meia de leite e volto depois com a vossa revisão. Despeço-me então com um forte abraço, agradecendo sinceramente pela vossa companhia. E então, de hoje a uma semana, se entanto o mundo não acabar, sim, porque eles não estão a prever isso, mas não quer dizer que não possa acontecer. Ah, não é verdade? Que eu sabe. É? Olha, a vida há de acabar para muita gente entre hoje e o próximo sábado, não é verdade? Sim. Portanto, entretanto, se amanhã houver. Se amanhã porventura o Benfica ganhar ao Porto, cá em cima vai ser o fim do mundo. O despedida do Hugo Chávez é maior discurso do que o meu. É verdade. Portanto, se o Benfica ganhar ao Porto, amanhã cá em cima vai ser o fim do mundo. Pronto. E assim me despeço. Desejando então a todos a condição de uma ótima tarde, noite ou dia, consoante a hora e local e momento onde se encontre. Tenha então uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Variando a foto sobre a mesa, e eu comigo aqui trancado nesse apartamento, olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. Eu saio a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar, e às vezes chego a te encontrar com um gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez, e então eu volto a conversar com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Eu não te ligar.